tristeza. Olhei pro céu, tá, tá ligado, mano? Pode crer, a gente tem que chegar, mano. Chegando mesmo, sério, mano. Isso mesmo, mano. Por amor mesmo, certo? Não pode ficar esperando pelo outro, não, mano. Tem que fazer, cada um sua cota aí. Fazer bem feito, certo? Tipo, pra não ser cobrado. Entendeu? Pra nós é mais experiente, você também. Tá entendendo, né, tio? Pode crer, tio. Desde 2002 é a caminhada longa aí. Aprendi várias fitas. Eu não quero errar de novo, não, entendeu, moleque? Isso mesmo. Tamo junto aí. Tamo junto, com certeza. Quem sabe um dia. E aí, Edmena? Ô. Tem um outro som aqui também, muito louco, hein, tio? É mesmo? Vou nem falar mais nada, não. Escuta aí. Firmeza. Ixi, som cabuloso, mano. Caramba, mano, eu tô humilhando no passado, ó. Ô, tio, você lembra aí como é que foi a sua caminhada no rap aí, no começo, pá? Ah, meu início no rap, tio? Meu amor pelo rap, né? Começou mais ou menos em 87, 88. Ouvindo MC Tel, Fish, N de Rap, é, Naldinho de hoje, irmão. Ó, que louco. Puta, tinha de mal, Região Abissal, MC Jack, Irmãos Metralha. Ixi, é vários grupos, mano. Tide DJ 1. Aí, o Tide morava na missionária lá, tio. É mesmo? É. Sabe o quê? Mas a minha história mesmo, a história do de menor, que na época era DNS. DNS. Começou em 1990. Lembro como se fosse hoje, ó. De rolê com meu primo Billy e outro mano, só ouvindo um som no carro. Toca fita, miliano, hein? Faz tempo. Quando escutei, mano, pela primeira vez, mano, Pânico na Zona Sul. Bastou. Ixi, foi instantâneo. Naquele momento eu sabia o que eu queria ser. MC. É, na época os caras cantavam rap era MC, mano. É, foi um choque, né, mano? Me senti convocado, representado pela primeira vez. Antes disso era como ter boca, mas ser mudo, tá ligado? Pode crer. Como Milton Salles disse uma vez, o rap é a voz daqueles que não tem voz. No início quem deu uma força pra mim foi o Rogério, Décio, Marcão. Marcão, Som de Assalto. Que Deus o tenha no bom lugar, né? Deus o tenha. Beethoven, Fábio Nunes, Nado, boas lembranças. Ah, também, né? Pepeu, né, mano? Pô, o Pepeu era da hora, os bar era lotado, mano. Uma curtição, o bagulho era louco. Tempo bom, hein? Ah, não posso esquecer também, né, mano? Sampa Crio. Vixe, as menininhas choravam, hein? Ah. Era a época que todo mundo defendia o hip hop. Os quatro elementos caminhavam tudo junto. E pra quem não sabe, eu fui b-boy, tio. É. Fui não, né? Sou, né, mano? Tô vivo, né? É mesmo? Pulava na direto, na São Bento lá, com o Adriano. Ô, Adriano, tá preso aí, mandar um salve pra ele. Ninja, Pitio, Barata, Cavéi, Miguel, Nete. Era a época aí do Espaço Atual, Xereta, Radial, Clube da Cidade, Vixaza de Santa Amaro. Várias caminhadas, mano. É pra você ver, depois de 20 anos, tô aqui ainda. Por incrível que pareça, tô no rap, tô firmão, pouco dinheiro, pouco reconhecimento, poucos amigos, muitos inimigos, que é normal, né? Quando você se destaca na multidão, deixa de ser o homem visível, você ganha admiração e inveja ao mesmo tempo. É isso. Mas eu não me arrependo de nada não, ó. Se pudesse voltar no passado, faria tudo de novo. Mudaria poucas coisas. Uma delas seria o orgulho. Muito orgulho, né, mano? Muito orgulho no passado. Se eu for falar tudo, mano, vou ter que gravar aqui um DVD, né, mano? É muita ideia, mano. Pode crer. Rap, muita ideia. O cara que tá no rap tem muitas ideias, muitas histórias. Dedica esse trampo aí pro Gilmar, meu irmão eterno aí, minha mãe, minha vida. A todos os manos que se foram na caminhada do rap, aos manos que estão privados da liberdade. Espero que minhas palavras possam servir nos momentos de reflexão aí. Dedico àqueles que sempre acreditaram em mim, meu filho, minha mulher, minha irmã, meu sobrinho aí, né? Meu pai, amo todos vocês. Aos loucos da quebrada, do Nascimento, Teco, Cê Maluco, o Dilson, Naldo, o Dado, Ninja, Betão, DJ, Moisés, Helder, Japa, Jorge, Serginho, Anderson, Versão, Mi, Naldão, Champion, Claudinho, Rubão, Bacana, Pedrão, Paulinho, Leitão, Alemão, Júlio e Limão, Du, Edinho, Banga, Marquinho, Marco, Marcelo, Fábio, Erasmo e Fuminho, os Gêmeos, DJ Ró, Alemão Outra Vida, Luciano Slum, Nego Doido, Preto Rock, Bacurau, Léo, Quicão, Silvaninha e Anderson de Butucatu. A rapa da galeria 24 de maio aí, Bido, Vila, a Sandra, Dário Porte Legal, DJ Zero, Choco, Osvaldo, Evandro, Cabelo, Tobá, Padeiro, Marcão, Minhoca, Boca de Pelo, Get Style, Tio Tause, Marconi, Vitor, Igor, MF, DJ Lê, Domingos, Alessandro, Rafael, Da Dog, Jair, Tércio, Banana, vixi, e todos os outros aí. Sucesso pra nós. Os mano que se foram, Chico do Guacuri, JD Estilo Radical, Sabotagem do Canão, J Sabedoria de Vida e Alex F Sistema Negro. Salve Vila Missionária, salve Rap Nacional. Se a permissão do rei, os loucos aqui é intocável. De menor, JJ, a Falange, o despertar é inevitável, moleque. É isso mesmo, Diadema City e Vila Missionária. Os gangsta blue da Zona Sul. Tamo junto, vai segurando.